Meus amigos e meus irmãos, nós estamos estudando aqui o Apocalipse de Jesus. Eu comecei, num dos programas anteriores, na leitura de uma mensagem que eu me dirijo às gerações da LBV. Isso depois deve ser publicado num livro. As gerações da LBV. Aí sai na capa assim. As gerações da LBV, do lado direito. Aos Joões, aos Pedros, aos Paulos e aos Franciscos. É bom que saia numa linguagem conversada, assim, coloquial, né? Quando eu cheguei aqui na geração dos Paulos, que são os pregadores da palavra de Deus, senão o que é que eles estão fazendo no mundo? Podem voltar para o mundo espiritual se não cumprir essa missão. Mas vão cumprir, porque são espíritos já bem trabalhados e que são deixa iludir pelos cantos das sereias e pelas atrações do mundanismo. Ora, eu fui assim todo o meu tempo, tantos outros da LBV foram assim, por que esses jovens não serão? Serão melhores que nós, porque quem os preparou foi Jesus. Quem diz isso é Jesus. Então, todos nós devemos estar preparados. Quem fala assim é inimigo ou é amigo? Amigo! Diziam, lá vem os tempos, quando era pequeno dizia assim. E agora não vem não, já chegaram. Já estão aí. E com Apocalipse para os simples, que eu não quero pregar sozinho. Todos têm que aprender com a gente a pregar também. Vocês vão ver o resultado. É a chamada geral. Agora, nós estamos fazendo uma chamada geral, já em termos apocalípticos. Porque no pátio do colégio, onde São Paulo foi fundada, por José de Anchieta, Manuel da Nóbrega e tantos outros luminares, sim, porque eles deram a vida por aquilo. Ah, mas tem gente que não gosta deles, e daí? Então, por que não foram fazer o trabalho que eles fizeram? Mas eles eram jesuítas, e daí? E a gente que não vê valor nos outros. É só não ser de outra religião para não valer nada. Aqui não é assim. Nós achamos o valor e proclamamos onde ele estiver. Eu fui lá em São Paulo levar os originais do livro de Deus e também de O Brasil Apocalipse, e eu disse, aqui cessa um compromisso de evangelização, que àquela altura foi feita ao pé da letra, e surge hoje um de evangelização em espírito e verdade, à luz do novo mandamento de Jesus, e de apocaliptização das massas, e é o que nós estamos fazendo. Vocês que estão ouvindo, preparem-se. Ouçam as trombetas de Deus, que os tempos chegaram. Nunca os sinais estiveram tanto na vista quanto agora. Até as criancinhas entendem. Porém, quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua hora. Nessa época, os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e os que estiverem no meio da cidade saiam, e os que se encontrarem nos campos não entrem nela. Porque estes serão dias de vingança, para que se cumpram todas as coisas que estão previstas. Evangelho de Jesus, segundo Lucas, capítulo 21, versículos 20 a 22. Agora vamos comentar. Ora, tanto em Jerusalém como na Judéia. Muitos não podiam conceber que sua cidade, há tanto tempo protegida por Deus, viesse a ser destruída. Nós, legionários, não seremos apanhados de quê? A mesma coisa com o comunismo ateu no mundo. Eu digo, não estou atacando o irmão comunista que acredita no materialismo, porque há muito irmão materialista ateu que é melhor que muita gente religiosa. A gente não pode julgar ninguém pela crença que tem nisso e aquilo, mas pelo que traz no coração, na bondade ou na maldade que expressa nos atos. Isso aqui, esse trecho aqui do Evangelho de Jesus segundo Lucas, essas palavras de Jesus se aplicam ao comunismo, ao capitalismo, cujas capitais estão cercadas pelos exércitos promovidos pelos seus erros, mas estão dizendo, não, é a barba do vizinho que está pegando fogo, não são as minhas barbas. Olha como isso se aplica hoje à humanidade. Quando a doutrina econômica do marxismo já estava se desfazendo, muitos estavam fazendo a exaltação do que estava se destruindo na cara deles. Então, para eles se aplica essa passagem aqui. Ora, tanto em Jerusalém como na Judéia, muitos não podiam conceber que sua cidade, há tanto tempo protegida por Deus, viesse a ser destruída. Por isso que ao término de cada uma das igrejas, Jesus diz assim: quem tem ouvidos de ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Aqui é a segunda carta a de Esmirna. É aquela que no versículo 10 diz assim: não temas das coisas que hás de padecer. Capítulo 2 do Apocalipse, versículo 10. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejais tentados. Muitos ficam esperando ser presos aí pela polícia para passar a aprovação. Isso de ser jogado na prisão, quer dizer, é ser jogado nas tentações do mundo para ver se vence, ser provocados pelos adversários da verdade e testemunhar Jesus até o fim, sobreviver às maiores tentações. E diz aqui: e tereis tribulação de 10 dias. Em termos proféticos, cada dia vale um ano. Mas Jesus diz aqui, ó: ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. E o encerramento clássico em cada uma das igrejas. Bem que algumas delas têm mais um complemento, né? Mas o clássico é esse aqui: quem tem ouvidos de ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas do Senhor. Mas o que se deu com os cristãos que guardavam as palavras de Jesus? Mas o que se dará com os legionários da boa vontade de Deus que guardarem as palavras do Evangelho, o Apocalipse de Jesus, nessa hora em que os tempos chegaram e que o cerco de Jerusalém é uma bombinha de São João, aquela bem pequenininha, não, que bombinha, estrelinha de São João, como significado de dor, de luta e sofrimento. E olha que o povo em Jerusalém, ainda vou publicar isso, o cerco chegou a tal ponto que as mães comiam seus próprios filhos. Sabiam disso? Tamanha era a fome. Os próprios soldados romanos que eram selvagens, muitíssimo selvagens, ficaram apavorados com o que viram. Anota aí que eu vou ler, pegar esses grandes historiadores para contar essa história. Inclusive Flávio Josefo. Se escreve como se pronuncia. Flávio Josefo. Mas o que se deu com os cristãos que guardavam as palavras de Jesus? À primeira vista dos exércitos romanos em volta de Jerusalém, os seguidores do caminho, como eram conhecidos os cristãos primitivos, compreenderam haver chegado o tempo anunciado pelo Cristo como reservado para a fuga. Mas havia uma questão para se resolver: como fugir? A cidade estava cercada. Ademais, os zelotes, furioso partido de guerreiros, sempre em atividade, por nada consentiriam que alguém passasse para o lado das forças romanas. Seriam considerados traidores. Mas foi exatamente aqui que o poder de Deus ofereceu aos fiéis uma forma para se livrarem do massacre que viria. Césios, quem conta isso é Flávio Josefo, historiador judeu daquele tempo. O comandante romano vai contando, Flávio Josefo. Depois de terminado em parte um dos muros do templo, decidiu subitamente suspender o ataque. Retirou-se da cidade sem que houvesse absolutamente nenhuma razão para isso. Os zelotes precipitaram-se após os romanos saírem em retirada. Somos nós comentando agora. Atacando furiosamente a retaguarda das tropas de Césios. Então, os seguidores do Cristo, vigilantes, atentos ao aviso que Nosso Senhor dera cerca de 40 anos antes, viram surgir diante deles a oportunidade para a rápida fuga, segundo a profecia do próprio Jesus, escapando da cidade e da região circunvizinha. Eles estavam atentos à previsão do Cristo. Não se comportaram como aquelas virgens levianas do relato evangélico, que não encheram de azeite as suas lâmpadas e que, quando o noivo chegou, não tinham luz para entrar na casa com o noivo. Esses primeiros cristãos, que devem ser nosso exemplo, aqueles verdadeiros cristãos, atentos à profecia de Jesus, constante do Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, versículo 20, orai e vigiai, para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no dia de sábado. Oraram e vigiaram, isto é, oraram e trabalharam aquele tempo que lhes fora concedido antes da invasão dos romanos, na divulgação da doutrina de Cristo Jesus. A sua prece então foi atendida, pois foi no outono e não no inverno, e nem no dia de semana, que a fuga se deu. Quer dizer, a prece que eles fizeram a Jesus valeu a pena, não foi no inverno, foi no outono. Eles, portanto, devemos seguir-lhes o exemplo. Atentos aos sinais, Jesus disse que orasse, pedisse que a fuga não se desse na estação do frio. E obedecendo instantaneamente ao aviso do Cristo, puderam livrar-se do massacre das tropas de Tito, de tal forma que quando mais tarde os romanos voltaram ao sítio de Jerusalém, quer dizer, ao cerco de Jerusalém, não é sítio onde tem galinha, porquinho, não, sítio aí é cerco, ato de cercar, ao sítio de Jerusalém, para não mais ser suspenso antes da queda fragorosa e dolorosa da cidade, nenhum dos cristãos foi vitimado na terrível destruição que ocorreu. Desta forma, irmãos legionários da boa vontade de Deus, e todos aqueles que me honram com a sua leitura, devemos permanecer vigilantes aos sinais do Cristo nos tempos atuais, para que possamos livrar-nos das coisas que sobrevirão ao planeta Terra neste final de ciclo apocalíptico e acharmos-nos prontos para permanecer de pé diante do Filho de Deus, Jesus, na sua hora, na volta triunfal. E a paz de Deus esteja agora e sempre com todos. Dados esses esclarecimentos sobre parte humana e parte divina da Bíblia Sagrada, sem o que não poderemos desvendar os segredos contidos nas profecias, estudemos os sinais bíblicos que nos alertam a respeito do fim do mundo da maldade que se aproxima, contidos na coleção Brasil e o Apocalipse, publicada pela Religião de Deus. Aconselhamos todos a ler as 21 chaves bíblicas da volta triunfal do Cristo de Deus, no primeiro volume de Brasil e o Apocalipse, no volume único do Livro de Deus. Como nos adverte Jesus, que veja quem tem olhos de ver e que ouça quem tem ouvidos de ouvir. A hora para tudo, diz Salomão no Velho Testamento da Bíblia Sagrada. Agora é hora para nos preocuparmos com a nossa salvação e a salvação dos nossos entes queridos. E eu me preocupo com a salvação de toda a humanidade que possa ouvir esse recado. Por isso que eu chamo a atenção dos irmãos das comunicações. Olha, comunicar em português, em francês, em esperanto. Não é de perder tempo, não, porque cada alma que deixar de ser alertada pela convocação que Jesus entregou nas nossas mãos, será um peso terrível, mais pesado que uma pedra de moinho, e vai nos lançar no mar dos sofrimentos por centenas de milhares de anos. Deus está presente.